começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, querido. Tudo jóia? Tudo. Seu entrevistado já está no ar. Ah, sensacional, gente. Então, programa de hoje, a gente, muitas vezes a gente entrevista no segundo bloco o entrevistado, dependendo, claro, de como o entrevistado ou a entrevistada se sintam mais confortáveis por horário e tudo mais. E hoje o nosso convidado, o Sam Hart, pediu para que a gente falasse com ele no começo do programa, na primeira metade. Então é o seguinte, gente, estamos muito empolgados aqui para falar com ele. O Sam é filho de pai inglês e mãe brasileira, né, ou seja, ele é anglo-brasileiro. Ele é ilustrador, quadrinista, tem muita coisa aqui para falar dele, mas a gente tentei fazer um resumo aqui. Ele é ilustrador, quadrinista, ele criou junto do roteirista britânico Anthony Johnston a Super Agente, que foi vista nas telonas recentemente no movimentadíssimo Atômica, né, era Atomic Blonde, uma superprodução estrelada pela oscarizada Charlize Theron, atriz sul-africana. Ele também tem trabalhos para Marvel, elogiadíssima adaptação gráfica também de Tropas Estelares, estamos se lembrando do filme lá do Paul Verhoeven, né, Starship Troopers. Tem também muita coisa para publicidade, para publicações da Abril, como Super Interessante, Mundo Estranho. E ele está aqui para papear com a gente. Deixa eu ver o que mais podia dizer. Sei lá, ele é um artista plástico de mão cheia, né? Muitas vezes os ilustradores, os desenhistas gostam de chamar só de desenhistas, mas se tem que criar todo um universo, né, eu acho que no mínimo a gente tem que chamá-los de artistas plásticos. Ele é basicamente um tradutor gráfico de personagens, né? Como eu falei, já trabalhou para Marvel, ele fez capas para quadrinhos independentes como 321, Fast Comics, Excalibur, A Lenda do Rei Arthur, Contos da Madrugada, Contos Bizarros, Grandes Heróis da Marvel, Judge Dredd, né, o Juiz, Superman. E como eu estava dizendo, em 2010, mais ou menos, ele foi convidado para criar esse look dessa personagem, dessa super agente. O nome da personagem é Lorraine Broughton, para uma graphic novel, ou seja, para quadrinhos para adultos, em parceria com esse roteirista britânico, Anthony Johnston, numa obra chamada The Coldest City, no Brasil, Atômica Cidade Mais Fria. Basicamente são aventuras dessa personagem, que ela é expert em assassinatos políticos, e tudo se passa na Berlim da era da Guerra Fria. Especificamente em 1989, quando o comunismo estava prestes a sofrer o grande colapso lá na Alemanha. Então, queria dar as boas-vindas. Welcome to Sam Hart. Tudo bem, Sam? Olá, tudo bem? Dá pra ouvir? Tudo jóia, querido. Prazer falar contigo, tá? Te agradeço pela tua atenção. Opa, valeu. Obrigado pelo convite. Tudo bem, querido. Eu vou te pedir falar um pouquinho mais alto só, tá? Tá ficando meio surdinho, tá bom? Jóia. Tá. Querido, me fala assim, é filho de inglês com brasileira. Fala um pouquinho disso. A gente tá indo assim, vamos fazer um mega flashback, até de coisa que tu não te lembra, mas tu ficou sabendo. Como é que foi que teu pai conheceu tua mãe? Como é que foi isso? A minha mãe, ela foi pra Inglaterra em 67. Uhum. E conheceu meu pai, ficou 17 anos lá. E quando eles se separaram, ela resolveu voltar pro Brasil. Entendi. Pelo qual eu estou muito agradecido, por causa das praias e do sol. E a tua mãe é de São Paulo? São Paulo. Ah, tá. Capital mesmo. Isso. Ah, tá. E me fala assim um pouquinho, que tipo de criança que tu eras, assim? Era mais estilo, sei lá, bagunceiro hiperativo, compenetrado, uma mistura de ambos? Me fala um pouco assim de ti quando criança. Não, pelo contrário, eu era tímido, retraído e gostava de passar o tempo todo lendo quadrinhos e desenhando. Ah, tá. E, assim, os teus trabalhos são bem cinematográficos, né? A gente vai visualizando tudo assim, eles parecem storyboards, né? Que são aqueles, para o pessoal que não sabe, aqueles desenhos quadro a quadro, simulando, né, as cenas, como elas vão ser enquadradas e como elas vão ser feitas num filme. Me fala assim, eu deduzo que tu tenha se interessado primeiro por filmes antes da leitura. Isso é certo, ou começaste o teu interesse primeiro por histórias em quadrinhos e depois por filmes? Eu acho que eu comecei a gostar de tudo ao mesmo tempo. Filmes, TV, quadrinhos. Mas quadrinhos teve alguma coisa que me encantou, que eu podia levar para todo lado, né? Eu gostava de ler quadrinhos, livros, e essa portabilidade, esse fácil acesso, né, me encantou. E também tem uma coisa de que no quadrinho você tá participando da narrativa junto com o leitor, né? Quem faz o quadrinho, ao mesmo tempo, tem que trazer o leitor junto. E eu gostei muito disso. Eu gosto de todo tipo de desenho, ilustração, desenho animado, mas a história em quadrinhos é uma arte estática, mas que precisa transmitir o movimento, precisa transmitir peso, massa, sombra, cheiro, coisas que não estão de fato no papel. Então eu gostei muito desse lado, desse mundo virtual que existe em duas dimensões, mas que convence completamente que tem três. Tá, e me diz uma coisinha, assim, lembras dos primeiros quadrinhos? Não precisa ter sido algo que tenhas adorado, mas lembras dos primeiros quadrinhos que tu viste? Na Inglaterra tem vários quadrinhos específicos. Moraste lá, desculpa, estou interrompendo. Moraste lá até que idade? Morei até os 10. Até os 10 anos, ok. Então tem revistas infantis como Dandy e Beano. Tinha a revista 2000 AD, onde tem o Juiz Dredd. E além disso, tinha os quadrinhos importados dos Estados Unidos, o Super-Homem, o Batman, todos os super-heróis. Algumas republicações em preto e branco da Marvel, do Kirby. E foi olhando o quadrinho do Super-Homem, com 6 anos, que eu decidi que eu ia fazer, de fato, quadrinhos. É mesmo? Tá, o Super-Homem foi desenhado por vários artistas. Quem está especificamente, qual desenhista? No Super-Homem, o que me encantou mais foi o José Luiz Garcia Lopes. Lopes com V, né? Isso, não tenho certeza. Pode ser. Tá. E naquele momento, te lembras assim do momento, assim, quando aconteceu, de estares lendo os quadrinhos e pensando, uau, isso aqui que eu quero ver como é que se faz isso, acho que eu vou seguir minha vida fazendo isso? Eu lembro exatamente. Fala um pouco pra gente disso. Eu acho super interessante esse spark, né? Essa faísca. Então, parece que até é uma faísca comum para muitos desenhistas de quadrinhos, que é quando percebem que tem mais do que um desenhista que faz os quadrinhos. Até então, era meio óbvio para mim que, sei lá, era uma pessoa que fazia tudo. Entendi. Eu nem pensava na maneira de produzir. Mas teve um quadrinho do Super-Homem, onde quem fez a capa, que eu acho que foi o José Luiz Garcia Lopes, não era o desenhista da história que tinha dentro. Entendi. E aí eu me toquei que tinha duas pessoas desenhando o Super-Homem. E se tinham duas pessoas, poderia ter três, poderia quatro. Claro, colorista e tudo mais, né? Era um campo de trabalho. Entendi. E aí eu falei, opa, é esse o campo de trabalho que eu quero. Uau, que interessante. E agora, voltando para o assunto de cinema, pode ser na TV ou na telona, me fala assim da primeira vez que tu te lembras assim, de ver imagem em movimento, pode ser na TV, a ver com filmes, ou na telona. Te lembras? Eu não lembro da primeira vez. Com certeza eu gostava de assistir filmes e séries de TV na televisão. O primeiro filme que eu lembro de ver repetidas vezes na TV, em videocassete e no cinema foi o ET. Tá. Clássico do filme de 82. Eu vi 8 vezes antes de completar 10 anos. Uau. E foi esse o filme que mais viste? Na época, sim. Com certeza. Depois, no momento, eu tenho duas filhas pequenas, então eu estou vendo desenhos animados repetidas vezes para entreter a pequena. E em matéria de desenhos animados, tá? Já que, né, existe um link com histórias em quadrinhos, né? Me diz assim, que desenhos animados tu te lembras vendo? Com mais frequência, assim, que realmente te tocaram? Eu gostava muito do... acho que era Tartaruga Toshé. Ah, sim. E o Hong Kong Fu. Ah, sim, da Hanna-Barbera, né? Isso, exatamente. O Hong Kong Fu, acho que era um Cocker Spaniel, até, tinha um parceiro até que era um gato, parecia o gato da Alice, até, e ele entrava num... Se disfarçava entrando num arquivo. Exatamente. Isso, tá. E até no Fuji, eu me lembro que era mosqueteira, né? Alô? Sim, Olá. Não, eu disse que a Tartaruga Toshé era uma mosqueteira, né? Isso, era uma tartaruga mosqueteira. E gostava de Tom e Jerry, os clássicos, o primeiro cara que fez desenho animado, que eu lembro do estilo, e que o estilo era o mais marcante, foi o Chuck Jones. Chuck Jones, claro. Do Papa Léguas. Exatamente. E do... Willy Coyote. Exatamente. Uau, sensacional, sim, sensacional. Sim. E, assim, me fala um pouquinho como é que foi daí começar a trabalhar com muito com capas com capas para histórias em quadrinhos também, e também trabalhasse muito na Editora Abril. Fala um pouquinho como é que foi essa tua decisão daqui a pouco, não, eu vou embarcar mesmo, vou entrar de cabeça no mundo dos quadrinhos. Como é que foi quando tu estava trabalhando de ilustrador? Porque tu já era meio que, apesar de ser jovem, já era bem veterano na área, né? Sim, eu comecei a trabalhar com ilustração com 13 anos. 13, uau. Fiz algumas cartilhas, fiz ilustrações para revistas, e tinha um colega meu, que já era mais velho, e ele quebrou o braço e me chamou para fazer arte final para ele. Então isso era uma página de atividades numa revista infantil. Enfim, então desde os 13 anos eu já estava ganhando meus trocados. Uau. Com desenho, ilustração, fiz faculdade de arquitetura, e na faculdade eu participei de vários fanzines, como Panaceia, Hino e alguns outros. Participei do fanzine Matrix, que ganhou alguns prêmios em 91, o HQ Mix e a primeira Bienal de Quadrinhos. Uhum. Então eu estava sempre com o pé dentro da área de quadrinhos e de ilustração. E em 95 eu fui para a Inglaterra. Aqui não tinha muito mercado na época, e na Inglaterra eu achei que teria mais chances. E acabei trabalhando com John Higgins, que foi o colorista do Watchmen e da Piada Mortal. Tive aula com o David Lloyd e o Dave Gibbons, artistas do Watchmen e do quadrinho D de Vingança. Então foi uma experiência bem bacana. E depois disso eu acabei tendo o que eu considero carreiras paralelas na Inglaterra e no Brasil. Para a Inglaterra, eu mesmo voltando para o Brasil, eu continuei participando de fanzines e comecei a publicar, como você mesmo falou, Starship Troopers, e depois alguns álbuns de quadrinhos do Rei Arthur, do Robin Hood. E aqui no Brasil eu fazia ilustração. Aqui tinha menos mercado de quadrinho, e acabei fazendo ilustração para a Editora Abril durante 5 anos, de 99 a 2004. Ah, 5 anos no total? Ah, tá. Foram 5 anos, eu fazia principalmente para Super Interessante, também para o Mundo Estranho e outras revistas especiais, como Contos Bizarros. Citei. E eu fazia quase exclusivamente ilustração em 3D. Né, com programas, softwares de 3D. Entendi. Mas o que eu sempre gostei, o que eu sempre amei, é história em quadrinhos. Em 2004 eu falei, não, chega, deixa eu parar com esse lado mais tecnológico de ilustração, e deixa eu voltar pro lápis, pra nanquim, e fazer o que eu realmente quero. Tá, mas deixa eu só te perguntar uma coisinha. Esse momento de decisão em 2004, né, esse turning point, te lembras assim o que foi que te empurrou para esse turning point? O que foi assim, quando é que foi o momento que você chega? Eu vou, na verdade, seguir com o meu sonho. É um pouco contraditório, porque eu acho que o que me empurrou para ir mais atrás, ir com mais afinco, atrás dos quadrinhos, foram duas coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Uma é que as ilustrações, o que eu estava fazendo na época, estava dando muito certo. Eu estava conseguindo ter a minha vida tranquila, estava tendo ilustração para fazer toda semana, todo dia. Eu poderia ter continuado a fazer ilustração dessa maneira para o resto da minha vida. Entendi. Né? Mas isso me deu um certo, não pânico, mas uma certa insatisfação. Eu poderia ter feito isso para o resto da minha vida sem jamais ter ido atrás de verdade do que eu queria fazer. Né? Estava ficando meio acomodado, é isso? Exatamente. Eu via a possibilidade de ficar acomodado. Entendi. Isso. Mais ou menos como a canção do Pink Floyd, Comfortably Numb. Né? Exatamente. Confortavelmente anestesiado. Exatamente. E eu não quis chegar nesse ponto. Eu falei, opa, eu tenho que parar agora de fazer isso, porque senão daqui a 5, 10 anos eu não vou conseguir parar. Entendi. E foi isso. Então eu desisti dessa carreira de ilustrador para ir atrás de quadrinhos. Sensacional. Quanto tempo nessa sua volta para a Inglaterra, acho que foi em 95, quanto tempo ficaste lá direto? Fiquei 2 anos. 2 anos, tá. Vamos ver agora o seguinte, o Atômica, né, da personagem Atomic Blonde, que é o que está, assim, nos últimos tempos, fazendo muita gente até ficar interessado, quem não conheceu o seu trabalho ficar interessado em saber mais. Me fala assim um pouquinho, porque a editora não era tão grande, né? Que era a editora fora do Brasil, era Unipress, né? E eu sei que eles tiveram já outras adaptações cinematográficas, até, por sinal, que foi a Whiteout, no Brasil, até o filme era chamado Terror na Antártida, né? Foi feito há uns 9 anos, até, por sinal, até coproduzido por um amigo meu, até, que infelizmente, como ele não fala português, ele até, quando ficou sabendo que ia fazer uma entrevista contigo, ele, né, ele até curtiu ali uma das chamadas ali, o David Gambino, né, ele trabalhava com o Joe Silver, né, que foi o Whiteout, que era com a Kate Beckinsale, né, e o outro trabalho que essa editora também levou para Barcelona foi o Scott Pilgrim Contra o Mundo, né, então, eu até, se eu não me engano, o Whiteout, acho que era do Greg Rucka, do Steve Lieber, e eu acho que o Scott Pilgrim, eu acho que era do Brian O'Malley, alguma coisa assim, né, cerca de 8, 9 anos atrás. Fala um pouquinho como é que foi conheceres o roteirista, o Anthony Johnston, como é que foi isso, quanta liberdade te foi dada para criar visualmente o que estava já no texto, que era essa super agente. Fala um pouco disso, pode ser? Claro. Então, o que aconteceu é que em 95 a 97 eu fiquei na Inglaterra, passei um tempo lá, trabalhei com o John Higgins, como eu falei, trabalhando com ele depois, já daqui do Brasil, através da internet. Em 2004, quando eu tomei esse passo de voltar de vez aos quadrinhos, investir, eu resolvi investir aqui no Brasil. Eu participei da revista Fronte, publiquei a revista Caos junto com alguns amigos. Também voltei aí para a Inglaterra. Fui em algumas convenções de lá, onde eu conheci o Anthony Johnston, entre outras pessoas. E ele, na época, estava começando a publicar. A gente gostou do trabalho um do outro, a gente manteve contato e amizade. E 6 anos depois, ele me mandou um e-mail falando: escuta, eu tenho um projeto aqui que eu acho que tem a sua cara. Topa fazer? Cold City, no caso, né? Oi? No caso, Cold City. Exatamente. Cidade mais. Eu estava entre outros projetos e cabia, então, fazer esse projeto com ele, topei. E na hora foi muito bacana. Ele me deu bastante liberdade com o visual dos personagens, se bem que ele já tinha descrito. Né? Então, ele deu uma direção para os personagens. A Lorraine, por exemplo, ele pediu para ela ser morena, foi uma das coisas que mudaram no filme, pediu para ela não ser de uma beleza estonteante, também mudaram para o filme, mas, enfim, para o quadrinho funcionou muito bem, tanto o roteiro dele eu gostei muito, quanto a minha arte era exatamente o que ele estava procurando, e ele já estava publicando vários materiais com a Unipress. Então, a Uni já tinha, quando eu entrei no projeto, a Uni já estava topando publicar. Já era certo que ia sair com a Uni. E uma curiosidade é que o Whiteout, apesar de ter sido publicado pela Unipress, o Greg Rucka, ele manteve os direitos, inclusive, de venda para o cinema. Ah. Como ele já era um roteirista conhecido até, ele preferiu ficar com os direitos e ele negociou toda a venda com Hollywood. Deve ter dado bem até, porque até o filme no final não fez boa bilheteria, mas ele pelo menos upfront, né, de cara, deve ter ganho uma boa grana. Eu não sei o quanto, não sei de valores, mas com certeza o dinheiro de Hollywood é maior do que o dinheiro da área de quadrinhos. Então, de quadrinhos, tá. Assim, ó, no mínimo deve ter valido a pena. O Cold City, né, que no Brasil chamou Atômica a cidade mais fria, tem muita coisa ali, tu já citaste algumas, no sentido da tua liberdade de criação, né, mas, por exemplo, tem muita coisa assim que não é só, obviamente, dos personagens. Tem todo o cenário, aquela Berlim que é levemente estilizada, mas me fala quanto que isso já estava no texto. O Anthony pediu para a arte ser em preto e branco, né? Sem tom de cinza, obviamente ele não queria colorido, ele queria um clima pesado, e foi por isso que ele me chamou para ilustrar. Agora, uma coisa que você tinha comentado da narrativa cinematográfica foi alguma coisa que eu resolvi colocar, porque eu já estava trabalhando com storyboard para publicidade, cinema na época, e eu achava que essa história era apropriada para isso. Então, os ângulos que eu escolhi, a repetição dos rostos dos personagens, tem a ver com essa narrativa que eu quis imprimir, né? O formato do requadro recorrente, né, que é mais retangular, mais fixo ao longo da história, é alguma coisa que eu resolvi colocar. Não fazer grandes elucubrações, grandes diagramações diferentes da página. Foi alguma coisa que eu decidi nesse sentido, de deixar com um visual mais parecido com o cinema. Entendi. E eu não fazia ideia de que iria realmente virar um filme. Virar um filme, entendi. Assim, a obra, né, o Cold City, né, ela é mais baseada, assim, quando eu estava lendo e tudo mais, ela é mais baseada na psique da personagem, né? Em todo aquele clima de paranoia que ela se encontra, né? Até, se me permite fazer uma comparação meio pirada aqui com o cinema, tá? Mas tem uma série de filmes feitos dos anos 60 até os anos 90 com Michael Caine, que o personagem é um agente chamado Harry Palmer, né? O personagem até era de um autor britânico chamado Len Deighton. Não sei se tu visse. Não cheguei a ver. Tá, pois é. Então tem vários filmes, começando, era o caso Ipcress, ou Ipcress File, depois teve Funeral em Berlim, depois teve O Cérebro de $1 milhão, depois teve Expresso para Pequim, e já nos anos 90, a questão de, eu diria, 15 anos, teve o Meia Noite em Moscou. E a comparação que eu estou fazendo é o seguinte: na época, esses filmes eram chamados, tipo assim, esse agente do Len Deighton, do escritor Len Deighton, que ele estrelou, o Michael Caine, era chamado, tipo assim, o bom da classe operária, né? Porque ele tinha mais uma densidade psicológica e menos gadgets, menos artefatos, menos luxo, né? Por que eu estou falando isso? Porque me parece que seria uma boa comparação até com o Cold City no papel e no cinema. Que bacana. Né? Não sei se você concorda com isso, apesar de tu não teres visto os filmes, mas o personagem era mais um operário no papel e não algo assim tão high-tech como foi feito nas telonas, né? Que bacana. Eu não conheço o material, mas realmente me parece apropriado, sim. Tenho certeza que o Anthony teve a intenção de fazer uma versão feminina. Isso. Um pouco mais realista do James Bond, né? Sim, algo mais blue collar, como se fala em inglês, né? Mais classe operária, digamos assim. Mais psicológico e com menos luxo e com menos pirações, diríamos assim, high-tech. E mesma coisa, e como é que foi quando ficaste sabendo que, que o filme iria ser adaptado para as telonas, né? Até a pessoa que dirigiu, até um cara super talentoso, que não faz muito tempo que ele está dirigindo, que é o David Leitch, né? Ele foi dublê do Van Damme, até num filme que eu gosto bastante. Ele foi dublê num filme justamente esquecido do Van Damme, chamado Replicante. Também foi dublê do Brad Pitt no filme Jogo de Espiões. E ele meio que ele dirigiu partes, só que não foi acreditado, do John Wick, que no Brasil era De Volta ao Jogo, com Keanu Reeves, né? Desde então já fez até Deadpool 2 e tudo mais. Mas me fala assim, como é que foi que ficaste sabendo, ó, o filme vai virar um filme, e como é que foi isso, assim, me conta do dia. Olha, foi engraçado porque eu fiquei sabendo pelo Twitter. Ah, é? O Twitter pode mudar vidas. Eu estava, na verdade, um amigo meu me mandou uma mensagem através do Twitter me dando os parabéns. Eu falei, por quê? Mas não é meu aniversário. Eu falei, tem filme. Eu, como assim filme? Aí eu entrei no Twitter e eu vi que estava saindo a notícia que a Charlize estava lá em Cannes negociando, né, a venda da distribuição do filme. Eu, como? Que isso? Aí eu mandei e-mail de cara pro editor e pro roteirista, falei, escuta, é verdade isso? É fofoca? O que que rola? Eles falam, espera um pouquinho, porque a gente precisa confirmar essa notícia. Uh-huh. A gente ainda não tem os contratos em mão, então não tá fechado. Uh-huh. E demorou alguns dias, uns 3 ou 4 dias, e falaram, beleza, pode confirmar, vai rolar. Que maravilha! E assim, eu li em algum lugar, não me lembro a fonte, que visualmente, pelo menos, tu baseaste a personagem da Lorraine, né, dessa super agente, na tua avó. E você não pode deduzir que ela era casada com algum espião? Eu não quero falar nada que depois vai ser apagado, né, que vão te... Que amanhã tu apareça no fundo do rio, Tietê, alguma coisa assim, mas tem alguma coisa de espionagem um pouquinho na tua família, não tem? Tem. O que aconteceu é... Bem, primeiro deixa eu esclarecer que eu gosto de incluir pessoas da família ou pessoas que eu conheço nas histórias, porque eu acho que facilita para desenhar, né? Que legal, lado, que legal. Por um lado, eu tenho bastante referência fotográfica, e por outro lado, sendo pessoas conhecidas, fica fácil de lembrar das expressões, dos gestos. Claro. Parece que torna os personagens mais reais. Uhum. E a história se passando em 89 e tal, tendo esse background da Guerra Fria, eu achei que tinha a ver com a minha avó e o meu avô. E a história é que o meu avô, ele foi um dos diretores do M5 durante a Segunda Guerra Mundial. Uau! Ele, durante uns 2 anos, ele participou. Ele não era um cargo muito alto, mas era de responsabilidade considerável. Claro. E depois da Segunda Guerra, ele foi ser professor e depois diretor de faculdade em Oxford. Que bacana. E, então ele era muito respeitado na área dele, que é Entendi. De direito. Uhum. Mas esses 2 anos que ele passou no serviço secreto, eu achei que merecia uma homenagem na história. Então ele é um dos diretores que passa a missão para a Lorraine, e a Lorraine ficou sendo a minha avó, a esposa. Que legal! Quer dizer que eu posso deduzir que esse personagem, as feições são do teu avô? Isso. Que legal! E por que a tua avó, ela era bem tough, assim, ela era bem durona? Minha avó era bem durona, era uma inglesa bem durona mesmo. Ela tem uma outra história dela a respeito de espionagem, que é... Ela era filha de aristocrata, e com 16 anos, ela, né, passando pela fase de rebeldia da adolescência, ela resolveu se filiar ao Partido Comunista Inglês. Uau! E isso foi antes da Segunda Guerra Mundial, e o clima era de confronto já, né, entre o mundo capitalista, o mundo ocidental, claro. E o mundo comunista. E basicamente, os comunistas chegaram para ela e falaram, escuta, você quer colaborar de verdade com a gente? Você topa ser uma espiã? Ela falou, eu topo fazer tudo. Né? Aquela empolgação de adolescente. Sim, sim. Uhum. E... só que ela jurava que eles nunca mais falaram com ela. Mas foi um mini escândalo, 50 anos depois, quando alguns jornalistas descobriram que ela tinha sido filiada ao Partido Comunista e depois casada com o diretor do M5. Uau, tá pra nós. Isso daria uma série de livros, hein? Pois é. Isso daria uma série de graphic novels. Uau. Querido, assim, ó, como é que as pessoas que estejam conhecendo o teu trabalho agora, assim, como é que elas podem saber mais de ti, assim, no sentido site, blog, sei lá, vende teu peixe aí. Maravilha. Tu também dá aulas, né? Tu dá aulas de quadrinhos. Fala um pouquinho disso, pode ser, assim, de forma breve, se pudesse. Faz de conta que aqui é um outdoor, que aqui é um billboard e tu tá anunciando. Fica à vontade. Maravilha. Eu dou aula de desenho e narrativa visual numa escola chamada Axis, que fica na Avenida Paulista. Axis, né? Isso. É de eixo, é isso. A escola é voltada para cinema e jogos. Uhum. O site é axis.art.br. E fala assim, o arte, A-R-T-E ou A-R-T mudo? A-R-T.br. Ah, tá. E meu site é samhartgraphics.com. Tá, só um pouquinho, vamos por partes. Então, gente, S de Samantha, A de Antônio, M de Maria, Hart, né? H-A-R-T. Que nem o casal Hart, o Jonathan Hart e o Robert Wagner e a Stephanie Powers no casal 20. No caso, Samhart Graphics, é isso? Isso. Tá, o Graphics, P-H-I-C-S ou P-H-I-X? Alô? Alô? Alô? Esse é o problema do celular. Pois é. Tenta aí, Fofunha. Acabou a bateria, meu. Ele falou para mim 2 minutos antes que tinha recém-carregado a bateria. Mas pelo menos a gente estava se despedindo. Mas vamos ver se consegue. Vê lá, Fofunha. Deixa eu matar a cara dele. Nada. Nada. Está fora da área de serviço. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho tanta... Então, de qualquer forma, vou fazer o seguinte. De qualquer forma... Eu vou pesquisar aqui e daí eu dou o endereço certinho, que eu já tinha até entrado em contato. Mas, forma, a comunicação no Brasil é uma merda. A gente paga uma fortuna por telefones. Não tem a ver com a gente desligar a conexão com ele e ligar de volta, porque às vezes quando cai, dei volta daqui a uns segundos, não. O Fofunha, não, o Fofunha tá tentando. Tá. Tá tentando e não tá conseguindo. Tudo bem, igual a gente tava se despedindo, quero de qualquer forma agradecer, acho que a gente tinha mais ou menos uns, sei lá, uns 40 segundos ainda de papo, mas tá aqui, Samhart Graphics, eu vou soletrar então. S de Samantha, A de Antônio, M de Maria, H de Homem, A de Antônio, R de Rui, P de Tiago, The Graphics, G-R-A, P de Paulo, H-I-C-S. Samhartgraphics.com, esse é o site dele. Qualquer coisa, o Fufunha, qualquer coisa, avisa se ele se conseguir conexão de volta. E se ele conseguir falar com você também, você nos avise aqui. Como é que é? Ele te mandar alguma informação em box, outro telefone, qualquer coisa, você nos avise aqui. Tá. Ó, gente, o programa não. Agora a gente vai indo para a segunda metade do programa com canções e vão ter até canções também que tem a ver com um pouquinho com o nosso entrevistado. Então, vamos para os anos 50, então? Vambora. Wake up in the morning, feeling mighty weak, tossing and a turning. Well, I had old ego baited, which word I love taking, to romance or heartbreaking. Won't you say which way you're gonna go? I gotta know, gotta know, gotta know. 9 and 9 make 40, and 4 and 40. mean, I think I lost my mind. Oh, babe, it's getting aggravating. How long must I keep waiting? Oh, you tell me yes, or is it no? I've gotta know, gotta know, gotta know. Oh, how much I need a happy on this heart of mine. Well, if you need and want me to, I'll be your one and only till the end. Oh, I told a fortune teller, had my fortune read. Sent me to the doctor, who sent me straight to bed. He said, I'm lonesome and I'm lovesick. I forgot my mind on lipstick. Will you kiss away my care and woe? I've gotta know, gotta know, gotta know. Oh, how much I need. Have pity on this heart of mine. Well, if you need it, I'll be your one and only till the end. Oh, I sold a fortune teller, had my fortune read. Sent me to the doctor, who sent me straight to bed. Said I'm awesome and I'm lovesick. I forgot my mind on lipstick. I will kiss away my care and woe. I gotta know, gotta know, gotta know. Gotta know, gotta know, gotta know. Esse é o... Grande Cliff Richard. É Sir, né? Vou pedir, se não for abuso, querido, pro Fufunha ver agora que ele mandou uma mensagem dizendo que pra tentar. Liga lá, Fufunha. Ele consegue lá, por favor. Liga lá. De qualquer forma, é o grande Cliff Richard, né? É Sir, né? Sir. Esse canção de 59, o nome é I Gotta Know. Mesmo depois até foi gravada pelo Elvis. Essa canção, quer dizer, eu preciso saber, ele que está querendo saber mais e mais sobre a pessoa com quem ele tá, porque ele está apaixonado, não fez sucesso, e um dos maiores sucessos dele foi a canção Move It, basicamente quer falar sobre sacudir, move it, sobre se mexer para dançar, que é uma canção de 58, feita quase um ano antes. Nessa que a gente ouviu, ele tinha 19 anos, na que a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho, Move It, ele tinha recém feito 18. Então, quer dizer, o Lennon, até o John Lennon dizia que a canção que a gente vai ouvir daqui a pouco o impulsionou a ser um roqueiro, porque ele viu que se podia fazer rock and roll morando fora dos Estados Unidos. Ou seja, não sendo americano. E a canção Marco, o Fufunha está dizendo que está falando e ele não está ouvindo do lado de lá. Ele não está ouvindo, é? Não, não está. Tenta aí, Fofunha, vai tentando. Bem. Qualquer coisa só me avisa. A gente vai, como a gente tem bastante coisa aqui para falar, né, das canções, se puder só continuar aí, te agradeço. Então, assim, a canção que a gente vai ouvir daqui a pouco, um trechinho, Mover, é considerado o primeiro rock and roll autêntico feito no Reino Unido, na história. Só para vocês verem uma coisa, o Cliff Richard, ele vendeu cerca de 260 milhões de cópias em toda a carreira dele, ou seja, começando nos anos 50, e ele continua trabalhando. Só no Reino Unido, só o Elvis Presley teve mais canções que ele nas paradas dos top 10, e o único cara a vender mais discos que ele na Inglaterra, o único inglês, foi o Elton John. Então, quer dizer, e o incrível é que nos Estados Unidos e em várias outras partes do mundo, por exemplo, na América do Sul, ele é conhecido por um cara assim, de alguns hits, mas não um ícone como ele é no Reino Unido, né? Ele nasceu em Uttar Pradesh, que é uma colônia britânica indiana, né? Há 77 anos, né? Ele também tem popularidade grande na Austrália, na Nova Zelândia e no Caribe. Quando ele não está em tour, ele ama ficar em dois lugares que ele diz que ele mais ama, Barbados ou Portugal. É bobo ele, né? É, bom, isso. Ele bobinho. Pode ser ouvido. Você deve se lembrar aquele filme, aquela série maravilhosa do Gerry Anderson, aquela série britânica com as marionetes. Sim. Thunderbirds. Pois é, ele é tão popular que, como era futurista a série, né? Teve um episódio lá que eles estão. Que tem um show de um boneco, e o boneco é o Cliff Richard Jr. Né? Feito em homenagem a ele. O Cliff Richard também pode ser ouvido em Xanadu ou Xanadu, Amor Sem Fim, Recrutas da Pesada, que é o quarto filme na saga juvenil israelense, iniciada por um filme chamado Sorvete de Limão, que é uma espécie de American Graffiti, um pré-Porky's israelense, produzido sabe por quem, né? Yoram Globus. Ah, só podia ser, né? Antes eles irem para os Estados Unidos, quando eles estavam ainda filmando tudo em hebraico. Essa série, até essa saga de adolescentes tarados, teve 9 filmes no total, e um dos filmes que era o Recruz da Pesada, que é o 4º filme, tem na trilha sonora o Cliff Richard. Também numa animação para adultos que passa na TV a cabo, chamada Family Guy, que é uma família da pesada, e etc. Olha só, também dá para dizer que a canção que eu já ouvi daqui a pouquinho, ela chegou ao número 2, ele tinha 17 anos, desculpa, 18 anos, chegou ao número 2 no chart, né, ou seja, na parada do Reino Unido, e ficou 17 semanas ali. Então vamos ouvir um trechinho da Move It, por favor. Vamos lá, pera. Só que ficou bem clássico. Vai lá, Fufunha. Vamos lá. Into your heart and soul. Let me tell you, baby, it's called rock and roll. They say it's gonna die, but honey. Olha, Marco, tem um ouvinte aqui dizendo que nunca tinha ouvido Cliff Richard. Eu vou dizer pra você não tá ligando o nome à pessoa, ouviu sim. Pera aí que eu vou te mostrar como é que você ouviu. Já sei. Vai lá, 79? Fufão. 79? É. Lembrou, Fufão? Isso tocou no Brasil até cansar. 79, para ver, ele já tinha 20 anos de carreira. Exatamente, 79. É uma canção maravilhosa, it's so funny how we don't talk anymore, ela é bem melancólica, bem bonita, valeu mesmo. Então, a gente tocou um pouquinho do Move It, tocamos ou não? Eu não me lembro, tocamos. A canção que fez sucesso dele, tocamos, é um trechinho. Maldito, né? Alzheimer. Isso, exatamente. Então a gente pode ir, vamos agora para os anos 60. Que eu adoro esse grupo. Tell me you want me for your love. You say that you want me undercover. Don't you know it's not that way. I don't have time for the games you play. She's true to me and I love her. You got what you need to find your own love. You got what it takes, why be alone, love? Life's too short to fool around. You're down. Marco Antônio. Ah, injustiça, essa canção eu acho maravilhosa e não fez sucesso. A canção de 66, o nome é Your Own Love, ou seja, ele basicamente está falando, vá procurar um amor que seja seu mesmo, não ficar pegando carona no dos outros. Canção dos anos, a gente está nos anos 60, o nome do grupo, The Association. A gente vai tocar daqui a pouco um dos maiores hits do grupo, que eu sei que é uma canção que tu adora. Eu amo. Living with the Cherish. Eu amo. Né? Também de 66. Esse grupo aí, o grupo californiano pop, né, chamavam até pejorativamente do estilo deles de Sunshine Pop, que seria alguma coisa bem light, bem leve, ou seja, alguma coisa, um pop solar, digamos assim. Esse grupo teve mais de 23 formações diferentes, com cerca de 29 integrantes distintos. Os maiores sucessos, Windy, Cherish, Never My Love, uma que eu adoro também, Along Comes Mary. Originalmente, a canção MacArthur Park foi oferecida para eles não gostaram, e daí o compositor Jimmy Webb, que é uma pessoa que volta e meia a gente fala, né, ofereceu para o Richard Harris e chegou no número 2 da Billboard. O guitarrista, vocalista Brian Cole morreu até de uma overdose de heroína em 2 de agosto de 72, com apenas 28 anos. É um grupo, nossa, quando se pensa em som californiano dos anos 60, do bem, né, alguma coisa assim que sai se sentindo... pra cima, assim, acho que dá pra pensar nesse grupo. Mas podem ser ouvidos em filmes como Goodbye Columbus, no Brasil, era Paixão de Primavera, com a Ellie McGraw, até, logo depois até ela ficou mega, mega famosa com o Love Story. Também o filme que eu amo, Pretty in Pink, Garota de Rosa Choque, na série Breaking Bad e numa série que dizem que é inspirada no João Alckmin, que é o Dr. House. Dr. House. E eles também foram, fizeram sucesso também no Festival de Monterey, Monterey Festival de 67, foram uma das maiores atrações. Vamos tocar um trechinho então da maravilhosa Cherish, pode ser? Cherish is a word I like to describe inside. You don't know how many times I wish that I had told you. You don't know how many times I wish that I could hold you. You don't know how many times I wish that I could mold you into someone who could cherish me as much as I cherish you. Cherish is a word that more than a blind. To the hope in my heart each time I realize that I am not gonna be the one to share your dreams. That I am not gonna be the one to share your schemes. That I am not gonna be the one to share what seems to be the life that you could cherish as much as I do yours. Well, I'm beginning to think that man has never found the words that could make you want me, that have the right amount of letters, just the right sound that could make you hear, make you see that you are driving me out of my mind. I could say I need you, but then you'd realize that I want you, just like a thousand other guys would say they loved you, with all the rest of their lies, when all they wanted was to touch your face, your hands, and gaze into your eyes. Cherish is the word I Olha, eu não podia cortar a música quando... Não, eu recebo aqui uma mensagem de L.J. McAllister, que diz o seguinte... Listened to this song just before being deployed to Vietnam fall of 66. Ele estava indo para o Vietnã, ele estava indo para o Vietnã em 1966. Uau, exatamente. L.J. McAllister, de Orange County. Ah, tá, Orange County, tá. Você é claro, região de Costa Mesa, tudo mais, ali na Califórnia. Não dava para tirar, né? Uau, não. Não dava, eu não ia fazer uma sacanagem dessa. Canção é uma obra-prima, né? O nome é Cherish. Cherish é uma expressão que quer dizer, tipo assim, cuide bem, né? Decolo. Né? Ele tá falando basicamente que... Acalanto! Exatamente. Acalanto. Ele tá tão louco por ela que ele cada dia ele vai celebrar a existência dela. Canção maravilhosa, fez mega, mega, mega sucesso. Agora é o seguinte, a gente tá indo pros anos 70 e... Logo a gente vai fazer um link com o grande entrevistado de hoje, com o Sam Hart. Mas vamos então, uma canção de 78, o nome é Bermuda Triangle Blues, ou seja, a pessoa está melancólica por ter com saudades do Triângulo das Bermudas. É. Vamos lá. É com o carro da polícia. 78. não aconteceu nada. Nada. É a canção de 78, eu adoro esse grupo, Blondie, né? Basicamente, como eu já disse antes, é a melancolia pela saudade, né? Essa melancolia pelo Triângulo das Bermudas. Que maravilha. Um dos grandes êxitos do grupo Blondie foi Atomic, que é de 79, a gente vai tocar daqui a pouco um trechinho, obviamente fazendo um link daí com o nosso entrevistado, com a obra dele, Atomic Blonde, né, virou o filme Atomic Blonde, que era Atômica, com a Charlize Theron. Falar um pouco do grupo Blondie, formado pela belíssima Deborah Harry, ela nascida em Miami, pelo Christopher Stein, ele judeu do Brooklyn, em Nova York. Tiveram outros integrantes, mas eles sempre os dois cabeça do grupo. Cabeças. O grupo começou em 74, foi até 82, daí parou um tempão, voltaram em 97 e até os dias de hoje. Um grupo misturando punk com pós-punk, new wave, rock, pop com influência do reggae e também disco. Eles entraram no Rock and Roll Hall of Fame em 2006, e venderam até hoje cerca de 40 milhões de discos ao redor do mundo. A banda pode ser ouvida em filmes como Gigolô Americano, The Darlings, que no Brasil era As Queridinhas, com a Chris McNichol e a Tatum O'Neill, A Mão, né, The Hand, que era um filme de terror do Oliver Stone, ninguém quase lembra, é um filme com Michael Caine, que ele é um cartunista que ele perde a mão e depois a mão vem aterrorizá-lo. A mão sozinha, ele fica tendo, não se sabe no filme se eu é lembro. O olho dele. Hã? Eu lembro. Ah, lembra desse filme? Lembro. Ninguém conecta, a mulher se coloca como Marco Zero na carreira dele como diretor, só atum, eu já tinha percebido antes. Também no filme, o Blonde também pode ser ouvido no filme Curso de Verão, Summer School, com Mark Harmon, um filme que fez muito sucesso em reprise na Sessão da Tarde. No recente Trainspotting 2, no recente blockbuster do Spielberg, Jogador Número 1, na série Família Soprano, e etc. A Debbie Harry, né, a Deborah Harry, é boa atriz também, ela pode ser vista em vários filmes, mas eu destaquemos aqui que é um suspense chamado Intimate Stranger, que ela faz aquelas atendentes de sexo por telefone. Imagina só aquela, essa voz dela maravilhosa, o que não devia ter de conexão, de problema de conseguir conexão com o telefone, né? Porque aqueles serviços que tinha, eram muito populares, né? Isso. Mas com essa voz dela, imagina só, qualquer um, nossa, chegou o orgasmo em segundos. Mas o Videodrome, né, a Síndrome do Vítico, que é um filme com James Woods, um filme do genial David Cronenberg. Também ela está muito bem, já coroa num filme chamado Elegy, no Brasil o título era Fatal, com a chata Penélope Cruz e o grande Dennis Hopper. Então vou tocar um trechinho do Atomic, de 79, por favor. Mas hoje tem cara que tá afim de me encher o saco, viu? O que houve? Não lembra de Blonde, não sabe quem é. Vamos lá, Fufunha, mostra aí, vai. Por favor, Rádio Anglé, obra-prima. Já vai ouvir o infeliz, assim você para de encher o meu saco. Thank you. Pronto, chega. Se quiser ouvir, você ouve a programação Showtime, que ela tá no playlist. Exato, essa música é uma obra-prima interessante. Como ela tem uma pegada, essa música Heart of Glass, como tem uma pegada disco, e o clipe foi gravado apenas dentro da Studio 54, diz que como eles eram um grupo conhecido no ambiente punk, diz que quando eles lançaram essa canção, saiu com medo na rua de apanhar. O pessoal achou eles vendidos, né? Quer dizer, acho que se esse pessoal que ficasse criticando ouvisse essa canção, iam perdoar, porque essa canção é uma obra maravilhosa. Maravilhosa, Heart of Glass. Então, agora, anos 80, uma canção de 87 que contém a palavra Atomic na letra. É uma canção de 87, Mary 8, o nome da canção. Vamos lá? Segregate, mediate, alleviate, try not to hate, love your mate, don't suffocate on your hate, designate your lover's fate, one world state as human fate, the number eight, a white back state, a gentle train, a broken crate, a heavy weight, just too late, that pretty cape, as sex all day, and devastate, appreciate, depreciate, fabricate, emulate, a truth dilate, special day, gamma weight. Yes, the way, a better way, a new fire, deliberate, fascinate, deviate, we will say, liberate, tomorrow, recreate, our destiny, annihilate, atomic flame, mediate, clear the state, activate, now radiate, a bird to save, a food on play, gravitate, your soul mate, designate, the nervous fate, and antiate, we all rotate, hallucinate. Marco Antônio. A canção não fez sucesso, de 87, mediate, ou seja, mediar. Ela faz várias rimas com palavras que acabam com o finalzinho 8. No caso, ela cita também rapidamente a palavra atomic, fala da era atômica. No caso, de novo, fazendo um link com o nosso entrevistado, o trabalho dele mais famoso, que é o Coldest City, ou Atômica, a Cidade Mais Fria, que virou o filme Atomic Blonde, ou Atômica. Que mais pode dizer? Vou falar, essa banda, o nome é In Excess, muita gente no Brasil chamava de In Excess, mas na verdade o INXS era para fazer um jogo com a pronúncia, com a expressão em excesso, né? In Excess, é uma banda australiana, esse grupo começou com o nome The Ferris Brothers, F-A-R-R-I-S, por causa de dois integrantes que eram da família Ferris, grupo começou de 77, foi até 2012. Eu tive até a honra de vê-los num show em 86, a turnê Listen Like Thieves, nos Estados Unidos. Eles começaram em New South Wales, né, na Austrália, tocavam rock and roll, new wave, um pop dançante, liderado pelo super carismático Mike Hutchins, que ele se suicidou até em 97, aos 37 anos. O grupo parou durante um ano, depois voltou tentando vários potenciais vocais, né, pessoas cantando assim, revezavam, até acabaram durante um tempinho tendo dois vocais diferentes, mas acabaram em 2012, anunciaram num show que que eles não iam mais continuar. Ele fazia um estilo quase assim, era ser bem influenciado na performance de palco pelo Jim Morrison, até quando estavam fazendo o filme The Doors, o Oliver Stone, até que a gente até citou há pouco o filme The Hand, né, a mão, quando o Oliver Stone fez o filme The Doors, até um dos nomes cogitados para interpretar o Jim Morrison teria sido o Mike Hutchins, porque também ele era ator, até um dos filmes dele mais famosos é um filme que eu acho até interessante, foi a volta do Roger Corman, o rei dos filmes B, como diretor, que sempre produziu vários filmes. É um filme de 89 chamado Frankenstein, Terror das Trevas, também com o Raul Juliá, mega elenco. Deixa eu ver o que eu posso dizer também. Esse grupo pode ser ouvido na estação de um filme que eu amo, chamado Reckless, R-E-C-K-L-E-S-S, no Brasil era Jovem Sem Rumo, não confundir com outro filme também que eu adoro, chamado Vida Sem Rumo. O Reckless é com o Aidan Quinn, com a belíssima Daryl Hannah. Também no filme chamado No Small Affair, no Brasil era Um Caso Muito Sério, é um filme com a Demi Moore e o John Cryer. A Demi Moore, pessoal, claro, se lembra de vários filmes, né? Propósito Indecente e tudo mais, e Eternamos Fire, o primeiro do resto das nossas vidas, mas é um dos primeiros filmes dela como estrela, e o John Cryer antes de fazer o Garota de Rosa Choque, e obviamente também antes de fazer o Two and a Half Men, seriado que tirou ele meio do desemprego quando ele estrelava com o Charlie Sheen. No caso, também o grupo In Excess pode ser ouvido na trilha sonora do filme Crocodilo Dundee, na recente série Black Mirror e vários outros trabalhos. Então vamos tocar um dos grandes exemplos, por favor, de 85. What is it? Marco Antônio. É a canção What You Need, né, o que você precisar, canção de 85, mega sucesso mundial. Então, é não, isso. Então eu quero mostrar para você, como sempre faço toda semana, uma música que praticamente não tocou no Brasil, é de um álbum chamado Brasil, com Z, com o The Rich Family. Vai, Fofonha. Ah, foi isso. Fascination, I see. Embora seja uma música da era disco, é uma música doce, mas que desperta em mim uma melancolia muito grande, talvez da juventude do tempo que não volta mais, viu? Ah, sim, eu me lembro, esse disco, acho que é lá para os 76... 75. 75, tá. Eu me lembro que a capa desse disco, assim, é aquela imagem do Brasil que o pessoal faz, tinha tanta arara na capa, eu me lembro, exatamente, assim, baiana, com tabuleiro... Exatamente. Samba do Crioulo Doido, né? E se eu não me engano, não sei se foi esse grupo, mas também fizeram um Aquarela do Brasil. Exatamente, também, disco, exatamente. É mais ou menos, eu acho que foi um pouco depois que aquele Gary Chris fez até a canção Rio de Janeiro, que eu sei que isso. Tu gostas, eu também gosto. Gosto. Né? Tinha esse certo deslumbre, não digo pelo Rio de Janeiro, eles botavam o nome Rio de Janeiro, mas na verdade queriam dizer Caribe, qualquer coisa que tivesse gente sacudindo. Agora, os quadris. Né? Essa música desperta uma certa melancolia. E essa canção fez bastante sucesso no Brasil? Fez. Não, é? não, desculpe, não fez. Né? Não tocou nada aqui. Aqui não tocou. Aqui, tá. Só pra dizer, o Sam Hart tinha me pedido também pra passar o Instagram pro pessoal que quiser. Então, S de Samantha, né? A de Antônio, M de Maria, R de Rui, A de Antônio, H-A-R-T. Samura Hart, é o Instagram dele. Samura Hart. Isso, Samura Hart, é S-A-M-R-A-H-A-R-T, é o Instagram dele. Eu não tenho Instagram, também não tenho, né? Mas não tem. Que escuta o programa, tem. Então, o Fufunha tem. O Fufunha tem? Tem, maravilha. O Fufunha tem Instagram, muito... Twitter, tem tudo. Tudo, raio laser, antena parabólica. Tudo. E ele é inclusive... surra básica aqui, em tecnologia primária. Inclusive o Fufunha participou daquela saga Guerra nas Estrelas, ele era o Chewbacca. Mesmo? Ele era, aquelas cenas que não foram usadas no filme, que era o Chewbacca quando pequeno. Exatamente, ele era o Chewbacquinha. Uau, sensacional. Esse mesmo. Gente, quero agradecer mais uma vez pelo papo com o Sam Hart, para o pessoal escutando o programa aí, recebendo um monte de mensagens aqui. E graças a Deus, o probleminha só deu assim mais uns últimos 20 segundos. Parece que a tecnologia parece que é tipo assim, tá, vou dar uma chance. Vou dizer. Agora eu puxo o cara perto. Eu quase aposto que o telefone dele é um Apple. O Apple, quando chega na metade da bateria, o iPhone, ele desliga. Eu tô com esse problema. Na metade ele desliga, você religa, ele desliga. Eu tô com esse problema no iPhone. Liga, desliga. Não vai, não adianta. Ai, meu Deus do céu. Se for iPhone, é isso. É por isso que eu odeio o iPhone. Sim. Mas de qualquer forma, agradeço a atenção de vocês aí, Fufunha, tu, João, ao público que está nos escutando e também ao Sam Hart. Então até quinta-feira agora, às 18 horas. Às 18 horas, então. Então, gente, um grande abraço, tá? Outro. Tchau, Marquito.